disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui, periferia, loucura, bagulho em chamas. Berma, peito, estifizante, mizuno, louco. Gingado, favela, aba reta, prata no pescoço. Isso daqui tá bom, bate o grave nos falante, treme o som. Trema, função colando junto, lado a lado. De patinga, águas lindas, pode crer, tá embaçado. Sem cultura, sem lazer, hospital é um descaso. Aí, seu doutor, foi mal, podia ser pior. Não dá nada, nós gosta disso aqui. Eu gosto de ficar de boa com os man trocando ideia. No base jogando sinuca, tomando aquela cerva. Com dinheiro no bolso, com mulher para todos. Ouvindo rap no talo, contagiando o povo. Que bonita aquela criança correndo na praça. Com um sorriso na cara, a paisagem destaque. Olha a beleza que nós temos na favela. Os moleques jogando bola no campo de terra. Foi assim, do jeito que eu cresci. É disso que eu gosto, vivo como sempre quis. Aonde serei feliz com minha família. Eu gosto de ficar com os mano aqui mandando a rima. Pode crer, aqui é extrema função. Fechando diretamente com o mineiro lá de Patinga. Estão curtindo uma brisa aqui em Águas Lindas. Nós gosta disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui. Nós gosta, parceiro, curte o que é bom. É disso aqui que nós gosta, parceiro, curte o som. Vem trincando, rachando, pirando o asfalto, malandro. Faço pano, guardo os cano, o mundo vem girando. Vinho na taça pra curtir um frevo na quebrada. É desse jeito, parceiro, a vida é louca e não para. Como se fosse a cascata que joga água e não para. Que desemboca no rio, aonde a bomba explodiu. Aonde vários caiu, aonde a bala sumiu. Cadê você? Ninguém viu, o seu ibope caiu. É isso aqui, parceirinho, que a gente gosta, bota fé. Extrema função, na função como é que é? Luiz Rialt Rossi, absolute quem vem. Avisa as mina mineiro, eu tô no frevo também. Com a sequência da boa que acabou de constar. Pergunta pra elas, parceiro, o que vocês vão tomar? Conhaque, Red Bull, Beer Night. Se vocês curtiu a massa, vamos deixar pra mais tarde. Hoje a noite é nossa, o somzão tá bombando. A galera agitada e o DJ detonado. Nós gosta disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui. Isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui. Isso aqui, isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui, isso aqui pra nós tá bom. Nós gosta disso aqui, isso aqui pra nós tá bom. Diretamente do espaço restrito, Zona Vermelha, Águas Lindas, Ipatinga, Minas Gerais, Chaparral, expansão do setor estrutural, Ceilândia, Samambaia. Nós gosta disso aqui, guerreiros.